A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Como se não bastasse a vergonha que a gente passou aqui na semana passada com aquele episódio do Dia dos Namorados, pois afinal abrimos nossas vidas amorosas infanto-juvenis aqui no Agente 86. Inclusive fomos vítimas de bullying aí de alguns ouvintes, né, Walter? Sim, meu Deus, quanta humilhação a gente não passou. É, o episódio de número 67. Inclusive este, Walter, vai ser o episódio número 69. Pra fazer todo sentido, porque a gente vai falar da primeira transa, da perda da virgindade. Claro que naquele momento que estávamos perdendo a virgindade, a gente não tinha a menor ideia do que viria a ser um 69, né? Cara, eu fui aprender o que é isso na semana passada. Então vou logo começar com uma pergunta de fogo pra você, Walter. Como é que foi a sua primeira noite ali com uma mulher ou com um animal? É o seguinte, olha, vamos deixar de papo e vamos começar já rapidinho. Vamos na orgia? É, o que interessa. A gente vai tirar isso aqui primeiro. Calma. O que foi? Sigam as regras, hein? Primeiro nós todos tiramos a roupa. É. Vamos lá. Ah, a gente vai transar, Espero que não se assuste. Finalmente, eu vou realizar. Ai, meu Deus, mais humilhação pela frente. Vou falar a verdade, cara. Foi mega boring, não tem graça nenhuma. Ninguém sabia direito como usar o equipamento de procriação, né? Naquela época. A não ser pra fazer xixi. Nem vou contar aqui porque foi mega chato. Mas, uma vez, eu saí com uma moça... E demos uns peguinhas, cara, mas não aconteceu absolutamente nada. No outro dia ela me ligou e falou assim: ah. Tô grávida. Ela falou assim: ah, mas foi bom ontem. Ainda bem que a primeira vez foi com você. Eu fiquei: meu Deus, mas não aconteceu nada e tal. Mas foi um sufoco pra eu me livrar dela. É, aí você passou... falou pra ela: ó, pra acontecer, a gente tem que tirar a calça. Engraçado que passou uns 2 anos, aí eu tive notícia dela, que ela tava internada numa clínica, uhum. Porque ela tinha agredido o marido, namorado, com uma frigideira. Olha só. Que abriu a moleira do... Mas você, Alexandre, a sua primeira vez, como cara, foi? A minha também seguiu muito esse lance burocrático da coisa, ó, tem lá, tem que fazer, né, cara, tem que... Parecia uma obrigação, por que a sociedade impunha pra gente perder a virgindade? Eu seria virgem até hoje com a maior tranquilidade pra não ter de passar por todo esse constrangimento. É, porque você não sabe exatamente o que fazer, no meu caso, foi um problema duplo, né, porque tanto eu como a garota estávamos ali devidamente lacrados, mas o instinto prevaleceu e estamos aí hoje. O ouvinte Vicente Matias, ele conta uma história aqui, abre aspas, tinha 16 anos e estava com os hormônios borbulhando, inclusive minha mãe se queixava que eu estava magrinho e me fazia uma vitamina que era mistura infernal de emulsão de Scott, lembra disso? Lembro. Que o rótulo era um cara com peixão gigante. Ovo de pata com casca e tudo, canela e vinho. Olha só que maravilha. Eu tenho saudade dessa época aí, quando as pessoas davam bebida alcoólica pra criança, dizendo que era fortificante. Ah, tomei muito conhaque também nessa situação. E continuando as aspas. Então, na busca descontrolada pela primeira experiência sexual, eu comecei bem criterioso, procurando uma menina que eu gostasse. Depois as minhas exigências foram caindo e eu comecei a procurar uma menina gostosinha. E que gostasse dele, né? Depois apenas uma menina. Depois uma com dentes estaria ok. Aí ele fala que no fim ele tava aceitando qualquer animal de sangue quente. Estava quase desistindo e me entregando ao celibato quando... O destino fez com que eu encontrasse em uma loja de conveniência uma mulher bêbada, uns 10 anos mais velha do que eu. E sem pestanejar, levei ela pra casa. Acho que ela tinha urinado nas calças, pois o cheiro de amônia dentro do Fusca roubado da minha mãe era insuportável. Chegando na minha casa, é como por um milagre ela se recuperou da bebedeira e ativou o modo devassa. A mulher ficou possuída e quis transar comigo de qualquer jeito. E em poucos minutos estávamos na cama da minha mãe, que se transformou no meu templo à defloração. Segundo ele, a mulher mijada com certeza tinha anos de experiência, pois foi logo tratando de deixá-lo maluco, Alexandre Moreira. Mas segundo ele, o pior aconteceu. Antes mesmo do encaçapamento acontecer, eu não aguentei e fiz o gol antes da partida começar. E o agravante foi que eu não consegui mais entrar em campo. A conclusão disso foi a mulher indo embora, puta da vida, e no dia seguinte espalhou a minha performance pro bairro inteiro, e eu só perdi a condição de virgem aos 18 anos e pagando. Congratulações. Bom, Vicente. Você sabe que eu fui dar uma breve caçada na net aí, cara, em busca de coisas bizarras, né? E a gente acabou encontrando a seguinte história, que é bem atual, porém é bem absurda, assim, do jeito que a gente gosta. Ela veio de um site que se chama desabafa.com e foi escrito por uma garota portuguesa. E ouçam vocês, abre aspas. Tô desesperada. Tenho 14 anos e ainda sou virgem. Um dia destes, depois de estar muito tempo a curtir com o meu namorado, fiquei toda excitada. Depois de ir embora, enfiei o meu telemóvel num preservativo e meti-o onde vocês sabem aonde. E liguei do telefone de casa. Fica vibrando? O meu namorado é super desconfiado e não quero que ele fique a pensar que não sou virgem quando fizermos amor. Please, ajudem-me. Que loucura, gente. O telemóvel era... telemóvel. Era iPhone? Depende, né? G4. Se fosse os antigões, tijolões, coitada. Algumas coisas mudam, né? Tem um amigo meu que morava no interior e ele perdeu com uma galinha. Mas não é uma galinha, é uma galinha literal. Não é uma galinha figurada, uma galinha, não, no cara. No sentido bíblico? Exatamente, cara. Que loucura. E ele disse que a bichinha morreu. É bem possível, né, cara? Mas então, comeu depois? Fez uma galinhada? Cara, deve ser escroto depois você comer seu próprio objeto de amor ali e tal, né? O ouvinte Milton Ribeiro diz que a primeira menina com que ele transou mandou um bilhete no dia seguinte que terminava com namoro. Ele fala que ele não lembra exatamente as palavras que a moça escreveu o bilhete, mas ele lembra do conteúdo e ele reescreveu aqui o que ela quis dizer. Abre aspas. Adorei o que aconteceu com a gente ontem, mas eu realmente estou buscando uma pessoa mais experiente. Acho que você estava um pouco nervoso, mas a transa poderia ter durado mais que 30 segundos. Você deveria ao menos ter passado em casa para tomar banho e trocar de roupa, pois aquele truque de abaixar as calças junto com a cueca não ajudou para esconder a freada. O engraçado é que nessa busca enlouquecedora aí pelo primeiro set, às vezes a gente encontra alguns elementos meio que facilitadores, né? Um exemplo aqui foi dado pelo ouvinte Romeu Bueno, que disse que 80% dos meninos da rua dele estrearam na vida sexual com a ajuda de uma vizinha coroa, que foi apelidada de, abre aspas, Darlene Rasga Fimosa. Já o nosso amigo Leonardo, que é da cidade Registro, olha só, a galera de Registro também ouvindo a gente, ele disse que o avô Você dele... Você falou igual o locutor de AM. A galera de Registro ouvindo a gente. Um abraço para os ouvintes de Registro. Ele disse que o avô dele tinha uma roça de bananas e que essa roça iniciou muitos meninos na vida sexual. Olha que interessante. Olha só, o Leonardo conta que havia árvores até com nome. Amor com as árvores. Tinha a Gretchen, que era uma bem gordinha. Tinha um grupo de 5 bananeiras mais afastadas que era chamado de Harmony Cats. Sharon, entre outras. Você falou aí de seu amigo, né, que perdeu a virgindade com uma galinha. Eu ouvi falar que no interior deste Brasil aí, muita gente apela pra zoofilia, né? É, como o kickoff da vida sexual ali, de um garoto. Tinha um tio que falava que tinha uma éguinha que... Seu primo era fruto não, do amor não. Dele com a égua. Não é difícil não, cara. Mas meu tio falava que ele vinha andando, na hora que ele abria a porteira do sítio onde ele morava, a égua já ia se encostando ali e tal, no barranco, que sabia que era assim que funcionava. Mas sem tomar um Cabernet Sauvignon antes. Nada. Lembrando a todos os ouvintes do Agente em 86, para dar um curtir na nossa fanpage lá no Facebook. Nesta mesma fanpage sempre damos dicas de episódios futuros. Vocês podem mandar suas histórias para falecom@agenteem86.com.br. Mandem também nesse e-mail dicas de futuros temas. Nosso podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. O Alexandre, é engraçado que nenhuma mulher mandou uma história de primeira transa, é né? É verdade, né, cara? Depois a mulherada fica falando que a gente dá privilégio para as histórias masculinas, né? Elas nem se manifestaram. É verdade. E voltando ao assunto zoofilia, o ouvinte Guima, de São Luís, disse que o primo do interior se especializou em amar com os bichos. Olha só. E foi traçando, ao passar dos anos, todos os tipos de animais do sítio. Diz que o critério de evolução era a ordem crescente de tamanho dos bichinhos. Então ele começou com uma galinha, tal eu como também. Aí o seu amigo. Depois ele foi com uma cabra, uma jumenta e a última namorada quadrúpede. Ele foi. Que ele teve, né? Foi uma égua que certo dia queria discutir a relação com o primo do Dima. E o Dima tava mesmo afim era de chinelar com a mursa. Aí diz que a égua deu um coiço no fazedor de filho do infeliz. Que ele nunca mais quis ter prazer com os bichos.